CD 30. Capítulo 30. A demissão de Severo Snape. No momento em que o dedo de Aleto tocou a marca, a cicatriz de Harry queimou violentamente, a sala estrelada sumiu de vista. Ele se viu parado em um afloramento rochoso, sob um penhasco. O mar quebrava em ondas ao seu redor e havia triunfo em seu coração. Eles pegaram o garoto. Um forte estampido trouxe-o de volta à sala. Desorientado, ele ergueu a varinha, mas a bruxa já estava caindo para a frente. Bateu no chão com tanta força que o vidro nas portas das estantes retiniu. Nunca estuporei ninguém, exceto nas aulas da armada de Dumbledore, comentou Luna em tom levemente interessado. Fez mais barulho do que imaginei que faria. E sem dúvida, o teto começara a estremecer. O eco de passos correndo se tornou mais ruidoso por trás da porta que conduzia aos dormitórios. O feitiço de Luna acordara os alunos que dormiam no andar de cima. Luna, onde você está? Preciso vestir a capa. Os pés de Luna apareceram do nada. Harry correu para o seu lado e deixou a capa cair sobre eles no momento em que a porta abriu e uma torrente de alunos da Corvinal, todos em roupas de dormir, inundou a sala comunal. Ouviram-se exclamações e gritinhos de surpresa quando viram Aleto caída no chão, inconsciente. Lentamente eles a rodearam, uma fera selvagem que poderia despertar a qualquer momento e atacá-los. Então um corajoso garoto do primeiro ano se aproximou ligeiro e cutucou o traseiro dela com o dedão do pé. Vai ver, ela está morta, exclamou encantado. Ah, olhe, sussurrou Luna, feliz, quando os colegas se amontoaram em volta de Aleto. Eles estão satisfeitos? É, ótimo. Harry fechou os olhos e, quando sua cicatriz tornou a latejar, ele resolveu submergir mais uma vez na mente de Voldemort. Estava caminhando ao longo do túnel na primeira caverna, decidido a verificar o medalhão antes. Mas isso não levaria muito tempo. Houve uma batida na porta da sala comunal e todos os alunos da casa pararam. Do outro lado, Harry ouviu a voz suave e quase musical que saía da aldraba em forma de águia. Para onde vão os objetos desaparecidos? Sei lá. Cala a boca, rosnou uma voz grosseira que Harry identificou como a do irmão Carol Amico. Aleto! Aleto! Você está aí? Agarrou-o! Abra a porta! Os alunos da Corvinal cochicharam entre si aterrorizados. Então, sem aviso, ouviram uma série de fortes estampidos como se alguém estivesse atirando na porta com uma arma. Aleto, se ele vier e não tivermos agarrado o Potter, você quer acabar do mesmo jeito que os Malfoy? Me responda. Amico berrou, sacudindo a porta com toda a força, mas, ainda assim, ela não abriu. Os alunos estavam todos recuando e os mais apavorados começaram a subir rapidamente a escada para suas camas. Então, no momento em que Harry se perguntava se não seria melhor explodir a porta e estuporar Amico antes que o Comensal da Morte pudesse fazer mais alguma coisa, uma segunda voz muito conhecida ecoou do outro lado da porta. Posso lhe perguntar o que está fazendo, professor Carroll? Tentando passar por essa maldita porta, gritou Amico. Vá buscar Flitwick. Faça-o abrir esta porta. Já. Mas sua irmã não está aí dentro? Perguntou a professora McGonagall. O professor Flitwick não a deixou entrar mais cedo esta noite a seu pedido urgente? Quem sabe ela mesma possa abrir a porta para o senhor. Assim não precisará acordar metade do castelo. Ela não está respondendo, sua trapeira velha. Abra você, então. Abra já. Certamente, se o senhor quiser, respondeu a professora McGonagall com terrível frieza. Ouviu-se uma delicada batida na aldraba e a voz musical perguntou mais uma vez. Para onde vão os objetos desaparecidos? Para o não ser, ou seja, o todo, respondeu a professora McGonagall. Bem fraseado, replicou a aldraba, e a porta se abriu. Os poucos alunos da Corvinal que ainda restavam na sala correram para a escada quando Amico arremessou-se pelo portal brandindo a varinha. Curvado como a irmã, tinha uma cara pálida e flácida e olhos miúdos que recaíram imediatamente sobre Aleto, esparramado e imóvel no chão. Ele soltou um berro de fúria e medo. — Que foi que eles fizeram, esses pestinhas? — gritou. — Vou torturar todos até denunciarem quem fez isso. — E o que vai dizer o Lorde das Trevas? — guinchou ele em pé junto à irmã, socando a testa com o punho. Não agarramos ele, ainda por cima a mataram. Ela está apenas estuporada, disse impaciente a professora McGonagall. Quis se abaixar para examinar Aleto. Ficará perfeitamente bem. Uma ova que ficará, berrou Amico. Não depois que o Lorde das Trevas a pegar. Ela o chamou, sentia a minha marca queimar. E ele acha que agarramos Potter. Agarrou Potter? Perguntou a professora McGonagall com rispidez. Como assim agarrou Potter? Ele disse que Potter podia tentar entrar na Torre da Corvinal e que queria ser avisado se a gente o pegasse. E por que Potter tentaria entrar na Torre da Corvinal? Potter pertence à minha casa. Por baixo da incredulidade e raiva, Harry percebeu um quê de orgulho na voz da professora, e a afeição por Minerva McGonagall jorrou em seu íntimo. Nos informaram que ele poderia vir aqui, respondeu Carol. Não sei por quê. A professora McGonagall se levantou e seus olhos pequenos e brilhantes esquadrinharam a sala. Duas vezes passaram pelo lugar onde estavam Harry e Luna. Podemos lançar a culpa nos garotos, disse a Mico, seu rosto porcino repentinamente ardiloso. É o que vamos fazer. Diremos que Aleto caiu em uma armadilha preparada pelos garotos. Os garotos aí em cima. Ele olhou para o teto estrelado em direção aos dormitórios. E diremos que eles a obrigaram a apertar a marca e foi por isso que ele recebeu um falso alarme. Ele pode puni-los. Meia dúzia de garotos a mais ou a menos, que diferença faz? Apenas a diferença entre a verdade e a mentira. A coragem e a covardia, disse a professora McGonagall, empalidecendo. Em suma, uma diferença que você e sua irmã parecem incapazes de apreciar. Mas me permita deixar uma coisa bem clara. Você não vai culpar os alunos de Hogwarts por sua inépcia. Eu não permitirei. Desculpe. A Mico se adiantou até ficar ofensivamente perto da professora, seu rosto a centímetros do dela. McGonagall não recuou, olhou-o com superioridade, como se ele fosse uma coisa nojenta que ela encontrara grudada na tampa do vaso sanitário. Não entra em questão se você permitirá a Minerva, McGonagall. Seu tempo acabou. Nós é que mandamos aqui agora. E ou você confirma o que eu disser, ou irá me pagar. E ele cuspiu na cara de Minerva. Harry arrancou a capa, ergueu a varinha e disse, você não devia ter feito isso. E quando o amigo se virou, o garoto gritou, Crúcio! O comensal da morte foi erguido do chão, contorceu-se no ar como um homem se afogando, debatendo-se e uivando de dor. E então, com um baque e o ruído de vidro estilhaçando, bateu contra as portas da estante e desmontou sem sentidos no chão. Entendi o que Bellatrix quis dizer, disse Harry, o sangue ribombando em seu cérebro. É preciso querer usá-la. Potter, sussurrou a professora McGonagall, levando a mão ao peito. Potter, você está aqui? Quê? Como assim? Ela fez força para se controlar. Potter, que tolice. Ele cuspiu na senhora. Potter, eu... Isso foi muito... muito galante de sua parte. Mas você não percebe? Percebo sim, Harry lhe assegurou. De alguma forma, o medo dela o tranquilizou. Professora McGonagall, Voldemort está a caminho. Ah, já podemos dizer o nome dele? Perguntou Luna com ar interessado, despindo a capa da invisibilidade. A aparição de um segundo proscrito pareceu transtornar a professora, que recuou vacilante e caiu em uma cadeira próxima, segurando a gola de seu velho hobby de tecido escocês. Acho que não faz a menor diferença o nome que o chamamos, disse Harry à Luna. Ele já sabe onde estou. Em uma parte distante do cérebro de Harry, a parte ligada à cicatriz que ardia furiosamente, ele viu Voldemort navegando veloz sobre o lago escuro no fantasmagórico barco verde. Estava quase chegando à ilha onde se achava a bacia de pedra. Você tem que fugir, sussurrou a professora McGonagall. Agora, Potter, o mais rápido que puder. Não posso, tenho uma coisa que eu preciso fazer. Professora, a senhora sabe onde está o diadema de Rowena Ravenclaw? O diadema de Ravenclaw? Claro que não. Não está perdido há séculos? Ela se impertigou na poltrona. Potter, foi loucura. Absoluta loucura. Entrar no castelo. Fui obrigado, professora. Há uma coisa escondida aqui que tenho de encontrar e poderia ser o diadema. Preciso... Se eu pudesse ao menos falar com o professor Flitwick. Ouviram então um movimento de vidro tilintando. A Mico estava voltando a si. Antes que Harry e Luna pudessem agir, a professora se pôs de pé, apontou a varinha para o comensal da morte, estonteado, e ordenou. Império! Amico se levantou, foi até onde estava a irmã, apanhou sua varinha, voltou em direção à professora e, obediente, lhe entregou as duas varinhas, a sua e a dela. Depois se deitou no chão ao lado de Aleto. McGonagall fez outro gesto com a varinha e apareceu no ar um pedaço de corda tremeluzente que espiralou em torno dos Carol, amarrando-os, juntos, com firmeza. Potter, disse a professora, virando-se para ele com soberba indiferença ao problema dos dois irmãos. Se aquele que não deve ser nomeado tiver certeza que você está aqui... Quando McGonagall disse isso, uma cólera que semelhava a uma dor física perpassou Harry, atindo fogo à sua cicatriz, e, por um segundo, ele contemplou a bacia cuja poção se tornara transparente e viu que não havia medalhão algum guardado sob a sua superfície. Potter, você está bem? Disse uma voz, e Harry voltou. Estava segurando o ombro de Luna para não cair. O tempo está se esgotando. Voldemort está se aproximando, professora. Estou cumprindo ordens de Dumbledore. Preciso encontrar o que ele queria que eu encontrasse, mas temos que fazer os alunos saírem enquanto estivermos vasculhando o castelo. Sou eu que Voldemort quer. Mas tanto faz para ele matar mais ou menos gente. Não agora. Não agora que ele sabe que estou atacando Horcruxes. Harry completou a frase mentalmente. Você está cumprindo ordens de Dumbledore? Indagou ela com uma expressão de crescente assombro. Então aprumou-se ao máximo. Vamos proteger a escola contra aquele que não deve ser nomeado enquanto você procura esse objeto. É possível? Acho que sim, disse ela secamente. Nós, professores, somos muito bons em magia, sabe? Tenho certeza de que poderemos mantê-lo à distância por algum tempo se empenharmos nisso os nossos melhores esforços. Naturalmente, teremos que fazer alguma coisa a respeito do professor Snape. Me deixe... E se Hogwarts está prestes a ser sitiada com o Lorde das Trevas às portas, seria de fato aconselhável tirar do caminho o maior número possível de pessoas inocentes. Com a rede de flu sob vigilância e a impossibilidade de aparatar... Tem um jeito, disse Harry depressa e explicou sobre a passagem que levava ao Cabeça de Javali. Potter, estamos falando de centenas de alunos. Eu sei, professora, mas se Voldemort e os Comensais da Morte estiverem se concentrando nas divisas da escola, não irão se interessar por gente desaparatando no Cabeça de Javali. Você não deixa de ter razão, concordou McGonagall. Ela apontou a varinha para os Carroll e sobre seus corpos amarrados caiu uma rede prateada que se fechou em torno deles e os ergueu no ar, onde ficaram balançando sob o teto azul e ouro, como dois grandes e feios animais marinhos. Venha, temos que alertar os outros diretores de casas. É melhor vestir a capa. Ela saiu em direção à porta ao mesmo tempo que erguia a varinha. Da porta irromperam gatos prateados com marcas de óculos em torno dos olhos. Os patronos correram graciosamente à sua frente, enchendo a escada em espiral de luzes prateadas, quando a professora, Harry e Luna desceram apressados. Eles se precipitaram ao longo dos corredores e, um a um, os patronos foram abandonando-os. O hobby de tecido escocês da professora McGonagall farfalhava arrastando pelo chão e Harry e Luna a seguiam correndo, cobertos pela capa. Tinham descido mais dois andares quando passos abafados se juntaram aos deles. Harry, cuja cicatriz continuava a formigar, ouviu-os primeiro. Apalpou a bolsa pendurada ao pescoço à procura do mapa do maroto, mas antes que pudesse tirá-lo, McGonagall também pareceu tomar consciência do acompanhante. Ela parou, ergueu a varinha, preparando-se para duelar e perguntou. Quem está aí? Sou eu, disse uma voz baixa. De trás de uma armadura saiu Severo Snape. O ódio ferveu no peito de Harry ao vê-lo. Tinha esquecido os detalhes da aparência de Snape diante da magnitude dos seus crimes, esquecido como seus cabelos negros e oleosos caíam como cortinas dos lados do seu rosto macro, como seus olhos negros tinham uma expressão fria e sem vida. Não estava de roupas de dormir, vestia a capa preta de sempre e também empunhava a varinha pronto para lutar. Onde estão os Carroll? Perguntou em voz baixa. Onde você os mandou ir, imagino, Severo, respondeu a professora McGonagall. Snape se aproximou e seus olhos passaram rapidamente por ela e o ar ao seu redor, como se soubesse que Harry estava ali. O garoto também erguera a varinha, pronto para lutar. Tive a impressão, disse Snape, de que Aleto prendeu um intruso. Sério? E o que lhe deu essa impressão? Snape ergueu levemente o braço esquerdo, onde a marca negra estava gravada em sua pele. Ah, sim, naturalmente. Esqueci que vocês, Comensais da Morte, têm um meio particular de comunicação. Snape fingiu não tê-lo ouvido. Seus olhos continuavam a sondar o ar ao seu redor, e ele foi gradualmente se aproximando com uma expressão de quem não tem consciência do que está fazendo. Eu não sabia que era a sua noite de patrulhar os corredores, Minerva. Alguma objeção? Não imagino o que teria tirado você da cama tão tarde da noite. Pensei ter ouvido um barulho, respondeu a professora. Verdade? Mas tudo me parece calmo. Snape encarou-a nos olhos. Você viu Harry Potter, Minerva? Por que se viu? Devo insistir. A professora McGonagall se mexeu mais rápido do que o garoto teria acreditado. Sua mão cortou o ar e, por uma fração de segundo, Harry pensou que Snape fosse desmontar inconsciente, mas a rapidez do feitiço escuro que o professor lançou foi de tal ordem que McGonagall se desequilibrou. Ela brandiu a varinha para um archote e o objeto saiu voando do suporte na parede. Harry, que ia lançar um feitiço contra Snape, foi forçado a puxar Luna do caminho das labaredas que desceram e formaram um círculo de fogo que encheu o corredor e deslizou pelo ar como um laço contra Snape.